Um malote de dinheiro, parceiro, é que eu quero pra viver. Me pode no lado, dois do inferno. Quero um bratinho no meu pulso, cordão no meu pescoço, uma Audi e uma R na mão, cheio de ouro e só, pra me fazer feliz e poder rir. Tomar do mais caro no balcão do boutique, presente a minha coroa com colar de rubi. Ter uma goma imobiliada, uma nave importada pros gambé. Se morder, se atacar nas quebradas, na madrugada, pé na estrada. Na cinta uma quadrada, uma mina de resposta e um vento frio na cara. Ter dinheiro pra gastar, é tudo que eu sempre quis. Ei, garçom, vem aqui, pega o gelo, desce a taça e manda uísque pra mim, na selva de pedra, só quem é pra tintim. Nós quer estar tu vida boa, poder viajar, bem confortável no avião, aí, de classe A, só de pensar. Imagina nós lá, na mansão com piscina, com as mulher pra pousar. É cabuloso, o brilho do cordão no pescoço é louco, mas o que é ter no pulso um relógio de ouro, ter a felicidade estampada no olhar. Toda noite na loucura até o dia raiar. Sem contar, tem várias delas no pé e um estralo de dedo, ganha várias mulher, mas o que for, vou na fé pensando alto ladrão. Se a pita é dada, a gente cata o crime, entra em ação. Demorou, chão. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas o que é ter no pulso um relógio de ouro. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas o que é ter no pulso um relógio de ouro. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas o que é ter no pulso um relógio de ouro. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas o que é ter no pulso um relógio de ouro. Mas eu também quero ter no pescoço que late, mas se for pra ter um bobo eu quero ter logo um brade, uma caranga e portada, lá na baixada, uma bem frente à praia. Toda madrugada poder colar com a puta de estilo. Ver dinheiro vira mato na mão do bandido. Viver sempre sorrindo, rico sorrindo. Pra cima e pra baixo montado nos artigos. Na noite vários pini rola nota, Patrício. Bota uma, duas, três, vai no que é aquilo. Colar em vários picos no ambiente de gringo. Viajar pra Las Vegas jogar no cassino. Gastar 5 mil, 10 mil, tudo bem. Pagar de várias notas de 50, de 100. Mas no dia de amanhã só Deus é quem sabe. Mas antes de morrer, quero ter um lowrider de style. Sei que vou poder pilotar, fazer o carro pular pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Saca só, botando o terror, vendo a inveja lá atrás pelo retrovisor. De chapéu bem louco, avando na cabeça, no bolso do terno só o brilho da caneta. Tipo chupatinhas com toda sua riqueza. Ter milhões e milhões de mergulhar de cabeça. Tá firmeza, só de pensar já fico louco. Eu penso bem alto e mais um pouco. Eu penso em tipo assim, várias barras de ouro, tesouro, tesouro. Acorda doido. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas louco é ter no pulso um relógio de ouro. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas louco é ter no pulso um relógio de ouro. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas louco é ter no pulso um relógio de ouro. O brilho do cordão no pescoço é louco, mas louco é ter no pulso um relógio de ouro. É louco, né, doidão? Ter dinheiro, status, tudo na nossa mão. Mordomia, luxo, vida de patrão. Colar na boutique e gastar até umas horas. Pega isso, pega aquilo e se pá, nós paga em dólar. Sem se preocupar com o preço na vitrine. Colar todo chique na festa de elite. Não resisti convite. Mergulho na piscina, várias gatas de biquíni. Colar com as modelos de capa de revista. Até os cães ruivam pras mulher mais bonita. Dá um trago, um gole na bebida importada. Estoura uma champanhe, enche a taça, comemoro, faço um brinde com a mais linda mulata. Princesa enjoada, diz que gosta de conforto, gosta de gastar. Dá passeio de iate nas águas do mar. Tem vários drinks na bandeja pra ela tomar. De 5 a 10 burguesa, a luz do luar. A vaidade no corpo é pra se mostrar. Até o fundo da madame tá usando colar. Só quero ter pra comprar, esbanjar. Dá pra minha mina de presente um jaguar. Jantar a mesa, luz de vela, comer caviar. Ver a lua e as estrelas do céu brilhar. Mas é preciso acordar, dá valor no que tem, parar de sonhar. O que adianta ter dinheiro no coração, não ter Deus? O que adianta ser rico ao mesmo tempo ateu? O dinheiro compra tudo, só não compra a fé. Nessas alturas